Ouça agora na RCI, Momento Psi, com Michele Ribeiro. 3 minutos de reflexões e dicas sobre os principais dilemas humanos do cotidiano. Você sabe o que é ser empático com alguém? Eu estou aqui para te explicar. Eu não quero dar definições, apenas exemplos. Vamos pensar comigo o seguinte. Imagine que você esteja muito triste. Está em um dia daqueles em que só consegue enxergar aquilo que dá errado. Não tem olhos para ver as conquistas, só vê o copo meio vazio. Então você sente falta de um amigo, alguém com quem possa conversar por algumas horas, apenas para escutar seus problemas e, de repente, até te ajudar a sair dessa. Só que você está indisposto, sem vontade de tomar essa iniciativa, sem coragem mesmo. De repente, sem que você espere, aparece aquele amigo para todas as horas. Ele te liga para saber como está e então você só responde com um bem meio xoxo para não incomodá-lo. Só que ele percebe, nota que sua voz está meio diferente e que sua resposta não foi convincente. Ele então te chama para sair e te pega em casa. Ele te dá abertura para falar, te escuta sem julgar, se coloca no seu lugar, mostra que entende como se sente, te acolhe e parece não se cansar de te escutar. E depois que você termina, ele não se cansa. Ele diz palavras que te colocam para cima porque ele quer te animar. Mas aceita e compreende se você não quiser entrar no mesmo ritmo que ele. No entanto, ele fica ali, do seu lado, mesmo sem falar nada. Então, isso é empatia, acolhimento, amizade verdadeira. E de acordo com o dicionário, a empatia é a capacidade de se identificar com outra pessoa, de sentir o que ela sente, de querer o que ela quer, de aprender do modo como ela aprende. E a psicologia nos diz que a empatia é o processo de identificação em que o indivíduo se coloca no lugar do outro e, com base em suas próprias suposições ou impressões, tenta compreender o comportamento do outro. E eu fecho essa mensagem afirmando que se nesse mundo fôssemos mais empáticos ou exercitássemos mais empatia uns com os outros, teríamos menos mortes por suicídio, por exemplo, pessoas se isolando socialmente ou quaisquer tipos de intolerância. E não digo isso porque estaríamos sendo heróis, mas ao menos estaríamos colaborando menos com os estímulos que algumas pessoas já possuem para desistir de viver ou desistirem de quaisquer projetos. A empatia requer prática. À medida em que ela é estimulada, maior é o retorno que temos. E te garanto, chega a ser instantâneo. Experimente sorrir mais hoje, saia na rua e distribua sorrisos gratuitamente. Depois você me conta. Eu sou Michele Ribeiro, psicóloga, e te encontro ao longo da programação. Você ouviu na RCI Momento Psi, com Michele Ribeiro. De volta a qualquer momento na programação.